E essa aqui eu vou dedicar pro meu parceiro Itamar, ex-cantor da Vira e Mexe. Puxa, Ney! Ô, paixão! Ainda sinto teu cheiro ao amanhecer. Sem você as noites são tão frias. Preciso me conter, digo isso. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Seus sonhos contigo, preciso te encontrar. Meu amor, por onde andarás? Será que ainda sente saudade da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor. A saudade bate o meu peito, a minha paz acabou. Onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar, oh meu amor. Oh, música linda. Ainda sinto teu cheiro ao amanhecer. São tão frias, preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Sinto os meus sonhos contigo, preciso me encontrar. Meu amor, por onde andarás? Será que ainda sente saudade da nossa forma de amar? E onde estás? E traz de volta esse amor. A saudade vazia o meu peito, a minha paz acabou. E onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar, amor. E quero te encontrar, meu amor. E quero te encontrar, meu amor.